E eu recebo neste momento aqui no estúdio da CBN Foz, o prefeito eleito aqui de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, ele que assume amanhã o comando da Prefeitura Municipal aqui na cidade. Como estão os preparativos para essa posse, Reni? Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, estão correndo dentro da normalidade. Nós, a única coisa que não foi dentro da normalidade é que nós fizemos uma opção de fazer a posse num espaço aberto, numa praça pública, algo que é inusitado. Eu, pelo menos, não recordo nos últimos tempos de ter sido feito. Porque, costumeiramente, a posse é feita ou em saguões de hotéis de luxo ou, então, na forma regimental dentro da Câmara de Vereadores, que é um espaço limitado, e nós optamos em dar oportunidade ao público para que acompanhe esse ato formal da investidura no cargo de prefeito, já que nós entendemos que o poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. E os atos do poder, como a posse, também tem que ser propiciado à população o acesso a ele. Então nós entendemos de fazer num espaço aberto. Esperamos que o tempo colabore. Há previsão de chuva para amanhã, mas me parece que as previsões para o final do dia ali, por volta de 8h30, quando é o horário marcado, vai correr tudo certo. Se eventualmente chover, nós temos o plano B, que é fazer dentro da própria Câmara Municipal. No caso, esse ato público está previsto ali para a Praça da Paz, né, na Avenida JK, inclusive com a presença de alguns artistas que farão apresentações populares. Houve aí o franqueamento por parte de alguns amigos, tanto de alguns artistas locais que querem se apresentar, cantando lá uma ou duas músicas, e aí um evento de uma dupla muito conhecida aqui, já porque passou por aqui várias vezes, que é a dupla Gilberto e Gilmar, que está completando 40 anos de carreira e vão então vir aqui comemorar esses 40 anos, nos dando uma canja logo depois do ato, a solenidade da posse, que deve ser breve. Eu quero já de antemão avisar a população que provavelmente dure em torno de meia hora, 40 minutos, essa a parte formal da posse, e o restante então daí passa para a festa aí com a população. No caso, essa dupla é conhecida por um hit chamado Tá Ruim, Mas Tá Bom. É um dos hits deles. Como é que está a situação financeira da prefeitura agora para este início de mandato? Porque temos hoje, inclusive, no jornal Gazeta do Iguaçu, uma entrevista do prefeito Paulo McDonald Guise fazendo um balanço do seu mandato, e ele afirma que deixa restos a pagar para a administração que começa agora em janeiro. Como é que está essa situação? Como que foi avaliado isso durante o processo de transição? Olha, Guilherme, literalmente a música, os artistas não podia ser mais apropriado. A diferença é que quem está nos ouvindo, quando você fala de restos, o resto, o próprio nome diz, é um restinho, é uma pequena parte. E aqui não é pequena parte. Nós estamos falando de grande volume de recursos e mais uma questão muito grave, e aí nós vamos não julgar e nem condenar ninguém, mas fazer valer a lei, até porque eu farei um juramento amanhã de cumprir a lei. E nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe, no ano de eleição, nos 180 dias antes de terminar o mandato, o gestor de contratar novas despesas, de fazer despesas e incluir em restos a pagar, se não deixar o dinheiro em conta. O fato é, a conta está zerada e tem muita dívida a pagar. Inclusive, a própria folha de pagamento dos funcionários, que leva metade do orçamento do município, não foi paga do mês de dezembro. Não, o advento de férias que os funcionários públicos têm o direito de usufruir em relação ao tempo de serviço do ano passado não foi provisionado, não tem dinheiro em caixa para isso. Então, tudo isso é a parte do tá ruim. Deixou dívida, não deixou dinheiro, mas o tá bom é que nós vamos falar com franqueza, tanto com os servidores públicos quanto com a população. Por exemplo, no último dia útil, no dia 28, num ato de extrema irresponsabilidade perante a legislação, se confessa uma dívida de mais de 11 milhões com a empresa que está administrando o hospital, uma dívida que vem pelo menos, no mínimo, vão ter que consultar sobre a miopia, porque se confessaram que desde janeiro de 2012 havia uma diferença a ser pago para a empresa, por que que não confessaram essa dívida anterior? Por que que deixaram no último dia para jogar, literalmente, uma casca de banana? E no mesmo dia em que confessam a dívida, também aceitam uma notificação da empresa que administra o hospital, colocando a reclamação dos médicos e a ameaça de interromper o fornecimento se não houver o pagamento. Então, são coisas assim que nós vamos ter que seguir religiosamente a lei. E a lei diz que nos 180 dias não pode deixar resto a pagar se não deixar dinheiro em caixa. Então, deixou muito resto a pagar, não é resto. Na verdade, o que deixou para pagar no mês de janeiro dá duas ou talvez até três vezes o próprio recurso que entrará no mês de janeiro para as obrigações do mês de janeiro. O que nós temos que entender é que a partir do dia 1º de janeiro eu tenho obrigações para pagar do mês de janeiro para pagar com os recursos que entrarão no mês de janeiro. E eu vou ter compromissos dessa administração que termina hoje na ordem aí de duas vezes o orçamento do dinheiro. E é recurso a curto prazo, como na área de saúde, na área da folha de pagamento. Então, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim nesse aspecto. E quem, na verdade, comete atos em desacordo com a legislação vai responder civil e criminalmente, e eu não sou juiz. Eu serei o prefeito e terei que buscar uma solução. Mas a parte boa é que nós vamos passar a limpo isso. Vou demonstrar amanhã no balanço de como está as contas do município, que nós não vamos comprometer o nosso compromisso de campanha em virtude dessas armadilhas que foram amarradas, principalmente depois da eleição. Só para você ter uma base, no dia seguinte da eleição, se faz uma recomposição de um déficit atuarial da Previdência, uma legislação que o prefeito mandou para a Câmara, recompondo aí, então, uma obrigação do município na ordem de 600 milhões para com o Fundo de Previdência. É lógico, não é dinheiro para se colocar amanhã, mas é algo que teve 8 anos para fazer. Por que fazer no dia seguinte da eleição? Literalmente querendo amarrar o plano de governo que foi aprovado nas urnas. E nós vamos fazer diferente. Nós vamos explicar todas as armadilhas que herdamos e vamos, na medida do possível e de acordo com a lei, deixar em dia a situação do município e, em paralelo, vamos trabalhar a consecução de todos os nossos planos e projetos do plano de governo que foram aprovados pela população. Então, se pensavam que com isso iriam amarrar a nossa administração, não vão. Porque nós vamos esclarecer desde os servidores públicos, já pedi agora há pouco, liguei para a futura procuradora, para ver a possibilidade de nós anteciparmos o salário de janeiro e, eventualmente, aí partirmos até dentro da possibilidade jurídica de parcelarmos esse salário de dezembro com os servidores públicos, já que é uma dívida que deveria ter sobrado recurso em caixa e não sobrou. Está passando caixa limpo e com um monte, não é resto a pagar, está passando com um monte de obrigações a pagar. Sabemos que esse período de 100 primeiros dias de gestão é, historicamente, para qualquer gestão que se inicia, um dos mais complicados. Você prevê para esse começo de gestão aqui em Foz do Iguaçu uma reestruturação de secretarias, autarquias? O que está sendo planejado nesse sentido? Olha, nós já avisamos a Câmara que no dia 15 nós deveremos mandar uma mensagem para a Câmara de Vereadores, pedindo justamente uma reestruturação de secretarias, dentro da possibilidade até mesmo diminuirmos o número de cargos comissionados. Sabemos que temos que ter os cargos comissionados, mas entendemos que há necessidade de uma reestruturação, até por conta de algumas ações civis que o Ministério Público propôs em relação ao atual administrador. E nós pretendemos fazer isso, pretendemos também, de repente até no dia de hoje, anunciar o secretário de administração, que vai acumular algumas secretarias até a gente fazer esse reordenamento das secretarias. Então existe a possibilidade não apenas do prefeito, mas como de alguns secretários acumularem secretarias até que a gente possa aí nos próximos 15 dias até mandar a mensagem e fazer uma readequação. Os cargos eminentemente técnicos já foram anunciados, restando ainda administração e finanças a própria Secretaria de Governo, nós estamos pensando em remodelar ela, extinguir ela na forma atual e criarmos uma assessoria de relações com o Legislativo e uma outra na parte mais jurídica para dar uma segurança ali nas ações de governo no âmbito do gabinete. Então, isso tudo nós vamos fazer da data do dia 1º até o dia 15, quando nós vamos mandar a lei, que também não esqueci, e é justamente isso que queriam, dos compromissos. A lei do próprio Refis, nós vamos mandar no dia 15 para a Câmara, propondo aí um parcelamento das dívidas anteriores, de IPTU e também de ISS, de outras dívidas no âmbito municipal, para que as pessoas tenham a oportunidade de colocar as suas obrigações em dias. Também fica em aberto ainda algumas questões com relação à administração, mas nós já temos aqui definidos vários secretários. Inclusive, neste final de semana foram anunciados alguns novos integrantes desse primeiro escalão. Quem foram esses escolhidos para esses cargos? Temos, por exemplo, Secretaria de Turismo, já está definido, Jaime Nascimento. Jaime Nascimento, já está definido, até por conta de que houve uma reunião com o trade turístico para homologar esse nome e como... ventilou então a notícia, já começou nos blogs, nós entendemos por bem de já tornar público esse nome, até para evitar qualquer especulação. Então tornamos público o nome do Jaime, que é um técnico na área de turismo. Ele é funcionário de carreira da Itaipu, é diretor do PTI, já ocupou a presidência do Conselho Municipal de Turismo e tem uma visão mais ampla do turismo, não apenas na questão técnica, porque ele, funcionário da Itaipu, ele tem todo o contexto regional e nós entendemos que a parceria na área de turismo não é apenas no sentido de pensar Foz do Iguaçu, nós temos que pensar no destino Foz do Iguaçu, mas que tem outras questões a se oferecer regionalmente. Então, a vinda do Jaime nos propicia, dentro da obrigação que nós temos de trazer mais resultados com os poucos recursos que nós teremos, até porque temos a previsão de uma queda na ordem de 38 a 40 milhões na arrecadação no próximo ano. Eu tenho certeza que o Jaime vai fazer muito mais resultados com menos recursos do que nós teremos no ano que vem. E a partir desses resultados concretos que virão na área de turismo, naturalmente o desenvolvimento econômico começa a acontecer e os recursos vão acontecendo também. Tivemos também a escolha da Josélia Nogueira Broliani, ela para o cargo de procuradora-geral do município e, no caso, na secretaria que atualmente é a Secretaria de Assistência Social, mas que passará a ser Secretaria da Família, foi escolhida a sua esposa Cláudia Pereira? Isso, a Cláudia, na verdade, ela iria ocupar o que tradicionalmente é ocupado, o cargo de presidente da Provopar, que é a área social de todo o município, historicamente, é ocupado pela primeira-dama. E nós tivemos aqui a mudança do estatuto da Provopar no mês de março, o que gerou aí uma impossibilidade jurídica, porque há uma vedação da participação na diretoria da Provopar de membros que têm vínculo com o executivo até o segundo escalão. E, então, isso fez com que ela possa participar da Provopar na qualidade de voluntária, mas não como presidente do Provopar ou qualquer órgão ali. E como na área social, historicamente, há esse envolvimento da primeira-dama do município, então, nós vamos dar uma reformulada na Secretaria de Ação Social e vamos algumas ações inerentes serão acopladas na Secretaria, se a Câmara aprovar, se não aprovar, continua como Secretaria de Ação Social. Mas havendo aprovação, a transformação na Secretaria da Família, Desenvolvimento Social e Relações com a Comunidade. Já que também era um compromisso nosso manter um diálogo aberto com a comunidade, não só com as associações de moradores, como com ONGs, com igrejas, porque nós entendemos que a parceria, e aí o porquê também de transformar em Secretaria de Família, que é demonstrar justamente que o resultado na área social, ele é muito mais amplo através da parceria. O município deve fazer exercer a sua responsabilidade, mas pode multiplicar o resultado da ação municipal com parcerias. Eu cito aqui até o exemplo de Porto Alegre, que investiu muito maciçamente na parceria, desde creche até no tratamento de dependentes químicos, e hoje tem uma eficiência muito maior do que outros municípios que acham que tem que fazer tudo. Nós vamos partir para parceria com entidades, com associações de moradores, para multiplicar a ação do município. Ouvintes aqui na internet, inclusive perguntando a respeito dos secretários que já foram escolhidos, secretários e outros membros, né, que já foram escolhidos, nós temos aqui, por exemplo, a vice Ivone Barufaldi, ela será a secretária de Desenvolvimento Econômico, uma nova pasta a ser criada, né? Isso, ela substitui a Secretaria de Indústria e Comércio. Também teremos já o Anderson Andrade, nomeado para a Secretaria de Esportes, Odair Silveira, Secretaria da Saúde, João Matkiewicz, Secretaria da Agricultura, a Shirley Ormenezes de Carvalho, Secretaria da Educação, Alexandre Freire, Presidência da Fundação Cultural, e Cleomar Paulo Farias, Comando da Guarda Municipal. Algum nome, além desses que já mencionamos aqui? Tem a procuradora do município, a Josélia, e eu já posso citar um nome que, na verdade, fará parte, ou na administração, ou temporariamente no governo, ou na fazenda, que é o Ademar Silva, que foi o coordenador da transição. Então, nós vamos hoje reunir com mais um... Na verdade, esses três cargos técnicos nós já temos as pessoas a ocupar. O que nós queremos fazer é uma reunião para que a Procuradoria, a Administração e a Fazenda trabalhem em consonância ali e trabalhem de maneira unida. Então, já tem esses três nomes para ocupar. Um deles eu já posso antecipar, que é o Ademar Silva, que não está definido na qual pasta que ele ficará ainda, se é Administração ou Fazenda. E já existem os outros dois nomes que nós vamos entre hoje e amanhã definir, e havendo a possibilidade até do Ademar acumular a administração, o governo e a fazenda, aí nos próximos 15 dias até que a gente faça essa definição. Nós, já ficou claro que não somos movidos à pressão, porque queremos, podemos até errar, mas não vamos errar por pressão de nenhuma natureza. Então nós estamos trabalhando todos os nomes com muita cautela, buscando o envolvimento, o Jaime mesmo, nós mesmo sabendo que ele era a pessoa ideal para o cargo, nós fomos buscar a solidez da indicação dele, e foi unanimidade, não apenas nos segmentos do turismo, mas como de toda a sociedade. A própria Josélia, nós sabemos que pelo conhecimento, pelo currículo dela, ela terá um excelente relacionamento com os servidores de carreira, com os procuradores de carreira, até porque ela também é de carreira, já foi procuradora-geral do Estado. Nós temos o João, que assumiu a Secretaria da Agricultura, que é um funcionário de carreira. Também buscamos, através do diálogo com o Sindicato dos Agricultores, buscar a parceria. Então, todos os nomes que nós já trabalhamos e os que vamos continuar trabalhando aí serão feitos na mais absoluta cautela e calma que tem que ser exercida, porque nomear é fácil, exonerar é que é muito difícil. Então, eu quero já anunciar, para tranquilizar muita gente também, o Volpe, que já foi secretário de Planejamento, de Obras, é um servidor de carreira aposentado, ocupava inclusive agora uma diretoria na atual administração, vai fazer parte do assessoramento do gabinete, porque nós temos a ideia de, nos próximos 6 meses, com a colaboração aí do ex-presidente do IPUC de Curitiba, de tentarmos criar um Instituto de Planejamento de Foz do Iguaçu, e aí nós vamos trabalhar com o assessoramento do Volpe, que tem toda aí nos últimos anos aí da cidade, tem toda a questão prática, para nós planejarmos a cidade de uma maneira eficiente como tem que ser. Então, alguns nomes não serão anunciados, como eu falei anteriormente, serão acumulados ou por mim ou por algum outro secretário, até que a gente tenha a cautela e que as pessoas que sejam convidadas, elas venham primeiro referendadas pelo setor diretamente envolvido da sociedade, como tem sido até agora. E segundo, para que venham dentro de um compromisso que nós teremos que ter com a administração, de fazer mais com menos, de eliminar no mínimo, inicialmente aí 20% do custeio, tem que encontrar uma forma de não prejudicar o serviço, pelo contrário, aumentar a eficiência do serviço prestado de cada secretaria, com uma economia na ordem de 20% do custeio da sua secretaria. Relacionamento com a Câmara Municipal aqui de Foz do Iguaçu, nós teremos amanhã a eleição da Câmara, que será a eleição da mesa diretora, um pouco antes da posse do prefeito. E nós tivemos na semana passada a apresentação aí de um grupo de 8 vereadores apoiando o vereador Zé Carlos do PMN para este cargo de presidente da Câmara Municipal. Como é que você vê esse relacionamento com os vereadores, pensando que no momento da eleição sua chapa acabou fazendo menos vereadores do que a chapa que seria a oposição hoje em dia? Como é que está essa transição, essa negociação com os vereadores? Pois é, para nossa surpresa, né, nós elegemos 6 vereadores e daí, em questão de 5 ou 6 dias, tivemos a adesão voluntária aí de 3 parlamentares que estavam na outra coligação e que se somaram com os 6 da minha coligação, até em virtude do próprio alinhamento estadual, partidos que nós tínhamos uma conversação que poderiam ter caminhado juntos na eleição, mas não caminharam e passou a eleição, então passou-se a borracha. E logo na sequência, então, houve uma divisão em que 3 parlamentares que se elegeram do meu lado se uniram com os 5 que não faziam parte, então, inicialmente, dessa base de 9. E nós acompanhamos, respeitamos desde o início, falamos que as duas chapas estavam legitimadas dentro do processo legislativo a buscar sua consolidação. A partir dessa apresentação para a mídia iguaçuense dessa chapa de 8, nós marcamos uma reunião. Eu pude ouvir deles todos um compromisso de fazer o que compete à Câmara e de todos eles quererem se somar na questão da governabilidade, não é sentido de aderir ao governo, mas de garantir o apoio às medidas que nós teremos. Eu expliquei para eles a situação financeira do município, que nós não podemos perder nesse momento energia com discussões porque eu não acompanhei, que eu precisaria de todos os vereadores comprometidos com a cidade, não é comprometidos com o nosso governo. E tive deles o compromisso. Não percebi ali nem ninguém fazendo jogo de cena. E imediatamente, então, comuniquei a alguns membros da outra chapa que havia consolidação desse grupo dos 8. E no mesmo dia, 2 já vieram e hoje pela manhã já conversei com outro. Então, eu acredito que vai caminhar para uma chapa única. E nós já, então, liberamos os outros 6 da outra chapa, até estão me aguardando agora para uma reunião, para que votem na chapa do vereador Zé Carlos, que é um vereador que se elegeu na nossa coligação, no PMN, foi um dos primeiros partidos, até pela postura do vereador Zé Carlos nos últimos 8 anos de oposição. Então é o caminho natural que ele já, mesmo tendo sido adversário na última eleição, sempre tivemos um bom diálogo e foi um caminho natural, o apoiamento dele foi um dos primeiros que vieram. Então nós já sinalizamos para que a nossa base o apoie. E é lógico, queremos manter um relacionamento muito bom. Com o compromisso que tínhamos dessa chapa do Zé Carlos, de nos garantir o apoio necessário às medidas que nós teremos que implementar no município, com mais os outros 6 da nossa base que estavam na outra chapa, então nós temos aí a possibilidade de ter 14 votos garantidos aí para a administração. Temos um bom diálogo, um respeito até com o vereador Bobato, que é o único que se anunciou como oposição agora. Eu tenho certeza que na grande maioria das ações que vão propor, ele também votará conosco. E se eventualmente algum vereador entender de fazer oposição, nós vamos entender como natural, faz parte do processo, mas acreditamos pela necessidade da cidade, nesse primeiro ano nós vamos poder contar com, se não 100% da Câmara, próximo disso. Conversei aqui na CBN com Reni Pereira, prefeito eleito de Foz do Iguaçu, que toma posse amanhã. Reni, muito obrigado pela participação aqui na CBN. Obrigado a você, Guilherme, e sempre que o tempo permitir, eu gostaria de prestar os esclarecimentos daquilo que a sociedade de Foz do Iguaçu tem tido através da CBN, que desde o início eu falei é um instrumento de realmente informação para a nossa cidade. Então eu estarei sempre à disposição, sinto-se à vontade para, através da assessoria da imprensa, agendar a entrevista ou até mesmo, quando possível, estarei aqui quando convidado.